sistema. Pessoas, problemas e resoluções, projetos, partidos e religiões predominantes no ciclo de sobrevivência, onde cada erro tem as consequências. Amores que grana não pode comprar, a inveja sempre tenta destruir. Só o time mostra como se livrar do que nos impede de evoluir. Pessimismo, semente que gera desgosto, amargura que vejo estampada no rosto de quem tá tentando se recuperar antes que seja tarde pra começar a realizar o sonho de ter um lindo castelo e construir uma família de modo singelo, recebendo a medalha de honra ao mérito. O presente só não chega pra quem vive de pretérito. Hoje, poetizo além do que já existe. Observo o esforço daquele que não desiste de praticar a bondade no meio das iniquidades que plantam medo nos habitantes da cidade. Correr pra alcançar os seus objetivos. Vencer o que te impede de se sentir vivo. Lutar a cada dia pra sair do prejuízo. Agradecer por ter saúde e saber que é preciso correr pra alcançar os seus objetivos. Vencer o que te impede de se sentir vivo. Lutar a cada dia pra sair do prejuízo. Agradecer por ter saúde e saber que é preciso. Desfocar a mente daquilo que só causa dor, da força bruta que ofusca o brilho do amor. Planejo a forma de me livrar do perigo e sumo que nem mandrake dos olhos do inimigo. Com pensamento ativo que não fica off, deposito sentimento puro em cada estrofe. Enquanto muitos caminham na beira do precipício, cumpro com as obrigações do meu ofício. O que vem fácil, vai fácil. Quem planta, colhe. Diversos trajetos, qual você escolhe? Pense bem antes de tomar uma decisão. Tenha certeza do que quer pra não viver de ilusão. Já decidi o que quero, não tô em cima do muro. Na estação da luz não tem a luz que eu procuro. A paz em peso bruto e o fim do sofrimento de quem encara o cotidiano violento, onde parasitas estão no poder. Tem que ser ligeiro pra sobreviver. Tem que ter força de vontade se quiser vencer. Acredite, sua vitória só depende de você. Correr pra alcançar os seus objetivos. Vencer o que te impede de se sentir vivo. Lutar a cada dia pra sair do prejuízo. Agradecer por ter saúde e saber que é preciso correr pra alcançar os seus objetivos. Vencer o que te impede de se sentir vivo. Lutar a cada dia pra sair do prejuízo. Agradecer por ter saúde e saber que é preciso correr, vencer. Boto meu espaço. Lutar, me considero um H. Pontuar. Correr com vontade. Vencer. Lutar. Eu sigo além, vou em frente. Não ligo o lado errado que não faz a minha mente. Preste atenção, isto é bom para você. E é esperto e tem cabeça no lugar. Seja você mesmo. E pra ser mais um braço, um guerreiro arregaço. Pra ser também um H. Pontuaço.